Ataque de ataque 1, Índia, considera, chama torre 118, decimal 95. Ajuste no momento 1097, Ocean 63, 104. Já 3835, pronto-cópia? Pronto-cópia, 3835. Já 3835, autorizado com fim, viva de voo 360, rota Upper Zulu 10, Kubave, Upper Zulu 16, após uma após direto. Falta 10, primeira curva à direita, na saída da EOLE da transição Motiva, transponder 5511 no controle Salvador, 119, décimo 8. Cola com curva direita, na queda da Elmeda, Mosta. O número transporte 198 é o controle da 3835. Já 3835, correto com o documento, pode pronto pushback. Já está pronto para o pushback, acionamento na posição 1030. Já 3835, autorizado o pushback, pode pronto pushback. Hotel Juliette Serra, o ajuste 10107, está presente, autorizado o cruzamento final da 10, não há tráfego a informar. Reporte ingressão no final da 17, Hotel Juliette Serra. Eu vou parar na final da 17, Hotel Juliette Serra. Já 3155, autorizado a decolagem pistão 10, vento 160 graus, 08 nós. Está iniciando, 3155. Oxana M3-1-4, ponte 0-1-0, pronto. Oxana M3-1-4, boa tarde, autorizado a alinhar e manter, cabeceira 1-0. Aqui mantém 1-0, Oxana M3-1-4. Já 3155, decolado 225, controle 119, decimal 8, tem um bom voo. Boa tarde, obrigado. Hotel Juliette Serra, avistado, autorizado pouso, cabeceira 17, vento 160 graus, 08 nós. Serra. Ocean M3-1-4, autorizado decolagem pistão 10, vento 160 graus, 08 nós. Autorizado decolagem 10, Ocean 63-1-4. Um Eco Delta Fox autorizado Siri 045, decola 107, primeira curva direita, corredor axé, restrito a 1.010 até a liberação do controle. 5455, controle Salvador 119, decimal 8. Abatango Eco Delta Fox, confirme Bel B. Sente acionamento com a torre 118.95, ajuste de altímetro 1017. Papatango F Delta Fox. Para o táxi 3235, POB de 164, 3 horas de autonomia, alternando Campinas. Solo Gol 1169, sentido condições do portão 7, quando possível autorização Guarulhos. Já 3835, autorizado táxi de Apache 1 no Índia, ponto 0 no 0, torre 1 no 8.95, ajuste ao título no 0 no 7. Apache 1 no Índia, ponto 0 no 0.25, o ataque da 3835. O 1169, pronto, cópia? Afirmativo, pronto. O 1169, autorizado Guarulhos, nível de voo 360. Decola da 1-0, primeira curva direita, saída da EULE da transição Mótiva. Eu preso 1-0, Taubaté. Acione 5531 no controle de Salvador, 1-9, decimal 8. Salvador, podia confirmar o avião colocado pelo Hotel 170 graus, 08 nós. Acione, Gol 1-69, reporte para o pushback. E reportaremos o 1-69. Boa tarde, próximo ao ponto de da 10, tá pronto. 3835, ciente, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera da 3835. Dá informação. Então, November, está na posição 2, autorização 5390. 1-9-0, guarde-cópia. Prepara a subida Pucajão Maracaju. Entre Pucajão Maracaju, prepara o gol 1-6-2-0. Então, 3835, autorizado a alinhar e decolar. Pistão no 0, vento 1-7-0 graus, 08 nós. Decola 5-0, 3835. Observe o ingresso do Aerocommander aí no pátio 5, Alpha Charlie 90, e após se iniciar o táxi, reporte na Papá. Salvador, Azul 4206, boa. Azul 4206, continue a aproximação, Airbus da TAN sendo rolagem pistão no zero, aguarde pista livre. Aguardando, 4206. Plano 620 autorizado Recife, conforme rota, plano de voo, nível 370. Decola 1-0, primeira curva à esquerda, perfil de saída Puca, transição Caju. Transponder 5516 e o controle em 1-19-8. Gol 1620. Certo, autorizado 370 para Recife, decola da 10, curva à esquerda, perfil da Puca, Jamo, Caju, 5516-1980, gol 1620. Correto, cortejamento, chama pronto, curso de posição 02, gol 1620. Câmara quando pronto, na 02, 1620. Prólogo 1169 no 7, solicita pushback, seu nome. Gol 1169, autorizado, chama táxi. Exato, chama no táxi, 1169. Desalinhar e manter no 7, a Delta Fox. Controle 19.8, graças, boa tarde, 3835. 4206, tem livre pouso, pista no zero, vento no meio, 0 graus com 8 nós. Livre pouso no zero, 4206. Torre Salvador, aquele cordial boa tarde, Papatango Vitor India Julia. Boa tarde, Vitor India Julia, continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Informo um Papa Alpha 31 na linha para decolagem da 17. Afirmativo, a ProA aguardando autorização para o pouso. Índia, Júlio. Controle Salvador, boa tarde, boa noite, 69, atingindo 60 para continuar descendo sem contato com o Recife. Boa tarde, boa noite, 69. Boa noite, 69, estamos controlando a frequência 1-9-8. Com a Delta Fox tem livre decolagem 1-7, vento 1-8, 0 graus com 8 nós. Delta 206 no solo 35, livre direito 1-2-1-1. 2-1-1, obrigado. Sala Azul 4206, boa. Azul 4206, autorizado táxi Alfa Juliette, ingresso Pátio 1, posição 03. Alfa Juliette, Pátio 1, posição 3, o Azul 4206. Delta Fox, decolou às 3:30, quando possível confirme só pessoas a bordo, por gentileza. 1-0 a bordo. Gente, decolou agora às 3:30, controle 119.8, bom voo. Grata. Vitorino de Juliette tem livre pouso, pista 1-7, vento 1-7, 0 graus com 9 nós. Livre 1-7, de Júlio. Máximo no 169 com 183 a bordo, 4 horas e 5 de autonomia, Fernando Galeão. Uno 169, autorizado o táxi via Pátio 1, após Índia, ponto de espera pista 10 torre, 118 decimal 95, QNH 1097, voo 1169. Aqui autorizado o táxi via Pátio 1, Índia, ponto de espera soma 18895, ajuste 10017, voo 169. Vitorino de Juliette no sol 38, prossegue para o Pátio, estacionar a frequência livre. Romeu, eu gosto, não escuta? Escuta, prossiga. Mas quanto tempo pra início, tá? Tá no momento. Zero, mantenha a posição, coordenando com a equipe de solo, agora passando de Boeing 737 da companhia. A cauda após, iniciar push e chama táxi no 02. Ele vai coordenar aqui, aguardando um companhia passando atrás, chamará para o táxi, o voo no 620. Acima, rebote para ingressão no 7. Acabou. Para a próxima estação para ingressão no 7. Autorizado a alinhar e manter o no 7, repartindo pronto para decolagem, Romeu, Romeu Golf. Oi, boa tarde, voo 1169, voo Simão Ponte, espera no 0, pronto. Boa tarde, 1169, autorizado a alinhar e decolar, pista no 0, vento no 80 graus com 79. Aqui autorizado, ingresso e decolagem da 10, voo 1169. Gente, Romeu, Romeu Golf, tem nível de decolagem em pista 17, vento 170 graus com 629. Romeu Alô, Romeu Golf, decolou os 4-2, controle, 119, decimal 8. 19, Romeu Golf. Bruno 69, decolou os 4-3, controle 119, decimal 8. Chama leve, vaso 8, meu nome é leve. 69, na escuta? Paulo para o táxi, gol no 620, com 176 a bordo, alterna João Pessoa, 3 horas e 16 de autonomia. Autorizado o táxi, à direita, Índia, ponto esperado, pista no 0, chama a torre, 1118, decimal 95, quem negar no 097, gol no 620. Ok, direita, Índia, 1895, 17, obrigado. E o gol 1620, próximo, posto perdão no 0, próximo. 1620, autorizado a alinhar e decolar pistola 0, vento 1970 graus com 8 nós. É livre decolagem, a linha da 10, gol 1620. Livre decolagem, vento 970 graus com 99. Ok, livre decolagem, o gol 1620. 869 da Gol, na escuta? Prossiga. Destilei a aproximação aguardando a pista livre, informa o Boeing da companhia alinhado com decolagem já autorizada. Gente, 869. Alívio pouso no voo 869. 869 tem livre pouso, pista no zero, vento no 60 graus com 99. Livre pouso no zero, voo 869. 620, decolar 48, controle 119, decimal 8. 198, obrigado. No solo aos 49, livre direita, ano 21 no 1. Direita 21 no 1, o gol 869. Alô, Salvador, o gol 1869, livrou a pista na sua. Gol 1869, autorizado táxi via Alfa Juliette Pati 1, posição 06. Alfa Juliette Pati 1, posição 62. Golf tem livre pouso pista 10, vento no 60 graus com 9 nós. Livre pouso 10, olhando azul, Golf. O vento é de 1,60 graus com 9,9, o altímetro marca 1,17. Lima do Golfo tem livre pouso. Livre Golf no sala 55, livre direito no 211. Para a direita, pressão 211. Tabatão Lima Zulu Golf, livre 10, totalizando táxi Alfa. Reportagem da Juliette, com relação a antipático que se destina, o Pati Silva. Oi, 45, agora no pé, passe livre do Alfa, na temporada da Lula, Lima Zulu Golf. Tabatão Lima Zulu Golf, atrasando graças ao Pationo, após Lima, Mike, Quebec. Na Quebec, chama a torre. 1118, decimal 95. Livre Papo, livre Papo pelo Papo Ana, Lima Raiz, Papo Rocha, Papo Rocha. Salvador, boa tarde, eu sou o menor, com a informação, 9-9, no VB confere, já pronto cópia Campinas, nível 340. Azul 6999, autorizado Serra Bravo, Quilo Papá, conforme rota, plano de voo, nível 340. Decolo no zero, primeira curva à direita, perfil de saída da El Leda Motiva, Mike Oscar Tango, Victor Alfa. Transponder 5547 e o controle em 1119.8. Azul 6999. Afirmativo, copiado Campinas, nível 340. Com quatro opostos, plano de voo, decola no zero, primeira curva direita, perfil da El Leda Motiva, código alocado 5547, o controle Salvador 1198 na posição 1-1-699. Correto, cortejamento tinha uma plantação na posição 01. 699. Autorizado o cruzamento da 1735, estacionar frequência livre, Lima Vila Golf. Solo Azul 6909 para o pushback de acionamento. Autorizado, chama táxi Azul 6909, posição 01. Puxa, Azul 6909. Boa tarde, T3190, tenho contato visual, tem livre pouso, pista 0, vento 970 graus, meia dúzia 9. Livre pouso, T3190. Para o Azul 6909 com alternado Sierra Bravo Romeu Papá, 4 horas e 40 com 103. Alternado, autorizado o táxi, a direita Índia, ponto espera pista 10, chama a torre 118, decimal 95, quer negar 1017. O alternado é Ribeirão Preto, Romeu Papá. Está autorizado via Índia, ponto espera a torre 1895, Azul 6909. do Salvador, o azul daí 591. Boa tarde, Cente da November. Autorização Vitória. Azul 2591, agora só um minuto, qual para a Vitória e prepara a saída da El Coral. A El Coral 2591. Correção, azul 2591, não somente Coral a saída. Gente, Coral. Salvador, azul 6909, boa tarde, considera 1-0. 6909, ali mantém pistola 0. Ali mantém 1-0, 6909. Tá 3190 no sol, azul 1, livre à direita, 1-2-1-1. 1-2-1-1, boa. Desculpa, é que minha caixa de áudio aqui resolveu dar um pau aqui, peraí. Boa tarde, 3190, Zoro. 3190, Alfa, reportagem da Juliette. Alfa, reportagem da Juliette, 3190. Decolou 013, controle 119, 18, bom voo. 19, 8, 6909, boa. Autorizado ingresso, parte 1, na posição 05. Autorizado para o 05, passou. Azul 2591 no pronto, copia Coral. Azul 2591 na escuta, parte 3. Torres, Salvador. Boa tarde, Ocean 6210. Boa tarde, 6210, estou em contato visual, tem livre pouso, pista 10, vento no 70 graus, 6210. Livre pouso na 10, Ocean 6210. Da Ocha, no solo 019, livre à direita no 211. 211 à direita, 6210. Solo Salvador, boa tarde, Ocha 6210. China 6210, autorizado táxi e Alfa reporta antes da Juliette. Alfa reporta antes da Juliette, 6210. 62110, autorizado ingresso partiu na posição 04. Ingresso partiu na posição 4, 62110. Gracias, Gustavo.